Livro Perspectivas Bíblicas sobre Negócios: Como a Cosmovisão Cristã Molda Nossos Fundamentos Econômicos. Introdução: Perspectivas Bíblicas sobre Negócios: Como a Cosmovisão Cristã Molda os Nossos Fundamentos Econômicos e tenta responder à advertência de Juízes 2, versos 10 e 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Nesses versículos somos lembrados de nossa propensão a esquecer o que Deus fez por nós. Este livro vai enfatizar a contribuição do cristianismo ao comércio para que os negócios fossem uma bênção no mundo de Deus e vai se concentrar nos princípios subjacentes a essa bênção. Os capítulos aqui contidos são resultados de uma conferência ministrada na Filadélfia entre os dias 11 e 12 de junho de 2010. A conferência recebeu o título Business Ethics Today: Adding a Christian Worldview as Found in the Westminster Confession of Faith, traduzindo ética comercial hoje, acrescentando a cosmovisão cristã como encontrada na Confissão de Fé de Westminster. A conferência foi organizada pelo Westminster Theological Seminary e pelo Center of Christian Business Ethics Today. Com quatro temas cadentes, perspectivas bíblicas sobre negócios apresentam um panorama fundamental sobre ética comercial e cristianismo. O foco do livro se encontra em: primeiro, por que o cristianismo é crucial para a ética? Segundo, o que acontece quando a sociedade abandona o cristianismo? Terceiro, como o papel da vocação afeta tanto os indivíduos quanto a sociedade como um todo? E quarto, que papel a igreja pode desempenhar no apoio ao comércio bibliocêntrico? Materiais adicionais podem ser encontrados no livro Ética Comercial Hoje, Fundamentos.